7062, decolada 04, curva direita para livrar o eixo. Autorizado o cruzamento da final na 35. Marinha 7062, condição de acender para 1.000 pés? Afirma. Gente, 1.000 pés, aeronave no sentido contrário, helicóptero, por exemplo, farol de Itapô, 1.000 pés. Torre, Papa Romeu, até Oscar Tango, bom dia. Hotel Oscar Tango, Papa Romeu, bom dia, pouso no 7. Pouso 7, solicita. Gente, pouso externo, gira base direito no 7. Pouso externo, gira base no 7, até Oscar Tango. Mike, Eco Delta, chama, faça farol de Itapô. Marinha 7062, confirma a altitude. Passando 700. Mike Eco Delta, informa helicóptero no sentido contrário. A aeronave da Marinha está passando 700 pés agora, 700 para 1.000 pés. Essa 062 já avisou com o helicóptero no sentido contrário? Afirmativo, avisou ao contrário. Gente, reporta após o cruzamento. Reportado após o cruzamento. O Mike Eco Delta. Você avisou com a aeronave no sentido contrário, agora passando 800 pés? Negativo, ainda não avisou. Gente, já avisou com o senhor, após o cruzamento, vai prosseguir curva esquerda para cruzar a final da 190. Após, quando o visual vai desviar, já avisou no momento, Delta. Autoridade NC. Gente, curva esquerda, cruza final da 1-0. Marque Eco Delta. Delta. Aumenta. We are ready to take off. Marinha 7069, ali, mantenham no pista 1-0. 4207, solo 06, direita 121, décima 1. 201 no consolo, 4207, bom dia. Bom, Marinha 7062, chama o controle, 1198. 7098, graças. Papá, Mike, Eco Delta. Informo Charlie Cessna girando base para a pista 107. Girando base curta, então cruza a final da 10 e aguarda para girar base. Avisou o Cessna, vai reportar na base, girando base, Delta. Marinha 7069, decolagem autorizada no 0. 160 graus, 059. Hotel Oscar Tango, pouso autorizado no 7, 160 graus, 069. Autorizado pouso, Tango. America 238, clear to line up and wait, runway 10. America 238, clear to line up and wait, runway 10. Cometa 82, cruzamento 10 autorizado. Salvador Marinha 7069, livre curva direita. Afirmo, decolou 07, curva direita, mantém o setor sul aguardando para cruzar o eixo da 35. Ah, mantém o setor sul aguardando autorização para cruzamento da 35. America 238, clear to line up, take off runway 10, 160 degrees, 06 knots. America 238, clear to take off runway 10. O Mike Eco Delta descendo base, baixada de chegada. Gente, Mike Eco Delta, agora tem pista livre. Delta. Marinha 7069, autorizado cruzamento, eixo 35. O 7069 está iniciando o cruzamento. Hotel Oscar Tango, solo 08, é o Pat 5. Gente, então livra a primeira esquerda na Papá, faz o backtrack agora. Primeira, pode ser a primeira direita, faz o backtrack agora, é o Pat 4, destino? Gente, faz o backtrack na Quebec agora. Estou confirmando, esse é o pátio 5. Mike Eco Delta, livre pouso no 7, 160 graus, 079. Tá livre pouso no 7, Mike Eco Delta. 7069, controle 11980. 7098, graças a Deus. Mega 238, airborne 09, departure control 119.8. Mega 23, get in. Aqui é com o Gilete, livre acionamento, chama o táxi. Livre táxi, chama no, na Oscar. Aqui é com o Gilete, escuta. Aeronave livrando agora tá, via táxi foi Oscar, cabeceira, circórdico 76, após o mesmo livre táxi. Ah, firma, aqui tá como pátio 4. Então, livre táxi chama para ingresso. Eco Delta no sala 1, 2, frequência livre. Tem o meu tango, prossiga. Frequência livre. Aqui é com Juliette, autorizado ingresso 17, chama deve pronto. Função no 2, pouso autorizado no 0130 grau 069, ajuste no 017. Livre pouso, ajuste no 017, função no 2. Gente, mantenha a posição. Torre Salvador, gol 1162, estabilizado, aproximação final ILS da 10, bom dia. Bom dia, gol 1162, continua aproximação, guarda a pista livre. Quente, 1162. Mike, Eco, Juliette, vento 120 graus, 049, decolagem autorizada no 7. Função 1-2, solo 1-8, condições de livre à esquerda? Decolado aos 1-9, controle 1-9-8-0. Onça 1-2, frequência livre. 1-1-6-2, pouso autorizado no 0, vento variável 3-9. Pouso autorizado no 0, gol 1-1-6-2. Vida, a senhora está livre acionada, chama ataque. no 094, escuta. Bruno 094 é a torre? Bruno 162, fala os 21 na direita, 121 na décima 1. 21-1, gol 162. Estou em Salvador, pega o 05, estabilizado na sala, procedimento IMS, X-Ray. Bruno 305? Sim. Pouso autorizado no 0, vento 150 graus, 069. 05, pouso autorizado no 0. Salvador, gol no 094. Mantendo a dona 0. Mantém a posição, gol no 094. Mantendo. Hotel Libertáxi, chamo pra ingresso. Salvador, bom dia, gol no 864, estabilizado. 864, número 2, agora a pista livre. Guardando, no 864. Salvador, gol no 373. No 373, número 3, aguarda a pista livre. Teste final estabilizado, 373. Teste. Hotel, autorizado ingresso no 7, chama olhando pronto. Portaria 2305, falou os 25. Onde pode levar a via Delta ou via hotel? Pode ir no hotel. Gente, estou pensando em estacionar. Com no 864, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 059. Livre pouso, boa noite, 864. 264, solo 26, direito 1211. Direito 211. Pouso autorizado no 0130 graus, 071. Gente, livre pouso, 373, embaixo, travado. Mantém, fechar a tela. O Vitor Tulatel, após a decolagem, condições de curvar à esquerda, cruzar o campo? Chega o Vitor Tulatel, decolagem autorizada no 7130 graus 089. 094 ali, mantém 10. Ali, mantém 10, 0094. Salão 373, salão 29, direito 211. Direito 211, autorizado o cruzamento. 7, Vitor Tchau do Céu, curva na esquerda. Vitor Tchalotel, chama controle 1980. 098. 094, informação de tráfego. Ao decolar, esquerda, 1 no meu pé. Papatango, corrigindo. Carajá, 1 no meu pé. Está passando um corredor forte, não interfere com a decolagem. Mais 30 segundos. 7094. Decolagem autorizada no 0, 170 graus, 089. Decolagem, 094. 0247, autorizado cruzamento 1028. Cruzamento. Plano 094, Colosso 32, controle 1980. 0980, plano 1094. Aguarda 247, 1121. 1, 1, 1, 1. Salvador, bom dia, 31, navio 1, ponto de espera, 1-0, pronto. 3191, bom dia, linha e decola, 1-0, 180 graus, 069. Livre, alinhada e Cruzamento 247, na escuta? 247, Jaguar Lima, mantendo 0. Avião decolou 35, controle 1-1980. 1980, tá 3. 191, obrigado, bom trabalho. Obrigada. Aliado, pronto, já bota 47. Gente, mantém a posição. Mantém. Hello Tower, good morning, Ocean 6200, ILS approach, runway 10. Ocean 6200, continue approach, wait for landing clearance. Virginia, wait for you, ma'am, 6200. E agora 247, após a decolagem, mantém pro até chamar o controle. Decolagem autorizada, pistão no 0, 17, 0 grau, 069. Livre decolagem, mantém a reta para chamar o controle, 247. Decolar 247, decolar 238, controle 1198. 198, bom. Channel 6200, clear to land, runway 10183 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10600. Torre Salvador Azul 4082, meia dúzia milhas, pista 10. Primeira costela, os dois continuam aproximação, agora atualização de pouso, ajuste no 0 no meio. Continuando, 1016, Azul 4082. Puxame 200, sala de 40, direito, 121, décima 1. 211, obrigado, bom dia. Azul 4082, pouso sagrado no 0, 180 graus, 059. Tripouso no 0, Azul 4082. Tripouso no 0, mantenha no hotel. 4082, solo 43, direita 121, décima 1. Direita 21, 1 azul, 4082. Torre, bom dia, Oceania 255, estabilizado X-Ray, com o capa vista. Oceania 255, pouso autorizado no zero, no meio zero grau, zero sete nove. Teve pouso não no zero, Oceania 255. Tango Zulu é para o Pátio 3? Chama na Papá. Cometa no zero, condições de decolar da interceptação, prefere ter capitão? Cometa no zero, não escuta? Prefere decolar da cabeceira ou decolar da interceptação? Sim, manter a posição na aeronave na curta após a mesma autoridade. Cruzamento no 735, Quebec, Maquilima. Comece no zero, autorizado a LR manter a posição no zero. 25, salva 48, à direita, 21, decimal 1. 21, 1, Oliver, o Chinelo 0, decolagem autorizada, pista no 0, no 0 grau 049. Continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda a pista livre, guarda a pista. Então no zero, decolou 50, controle 1998. Vamos começar a chamar a controle 5098. Sou Salvador, bom dia, azul 407, tá no ponto de espera da 90, pronto. 407, bom dia, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 4307. Uno, 21, décima 1. Autorizado a tocar arremeteiro no zero, 170 graus, 059. Após a arremetida, curva esquerda. Ele toca arremetida após a arremetida, curva esquerda. Vista tirada. Tá. Azul 4207, após aeronave na curta, ele mantém? Após aeronave na curta, ele mantém, azul 4207. Sendo no ar, Vitor Tchelo Hotel. Sim, 4207 também mantém. Vitor Tchelo Hotel, o autocar MSTU no ar, ao 52, curva à esquerda, chama na final da 17. Esquerda, chama a final da 17, Tchelo Hotel. Azul 4207, decolagem autorizada no 0, no 70 graus, 059. Livre, decolagem no 0, azul 4207. Passo para a final da 197, baixado e travado, visto Thiago Hotel. Thiago Hotel, pouso autorizado no 7, no meio 0 grau, 069. Meu pouso pistão no 7, visto Thiago Hotel. Salvador, Correio para 82, bom dia, gol 956, bom dia, no 0, pronto. 556, bom dia, ali mantém o no 0. Ali mantém o no 0, gol 956. Sul 4207, picolado 54, controle 1198. 198, graças. Torre Salvador, bom dia, azul 5011, ILS. Azul 5011, bom dia, continua a aproximação, agora da pista livre, ajuste no 096. No 096, 5011. Salvador, convite para o hotel, solo 55 à direita, pátio 5, frequência livre. Fono 556, decolagem autorizada no 0, 170-05. Autorizada a decolagem, fono 556. Zero no ano, baixado e travado. Zero no ano, pouso autorizado no 0, 70-06. Livre pouso no 0, azul 5011. O 556, elevado ao 571198. 1098, obrigado. Salvador é o comando 82. Siga, comenta. Os dois não está conseguindo contato com o solo, está no pátio militar para autorização de plano de voo. Gente, o solo está em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, passou. Azul 5011, Solo 58, direita 121, décima 1. 211, 5011. Zeta 3895, ponto para pronto. 095, decolagem autorizada no zero. Turno 60 graus, 059. Zeta decolagem não, zero, Zeta 3895. Zeta 395, decolado 5 0 1, controle 1 1 9 8 0. 9 8 2 3 2 9 5.